O que significa amar o próximo como a si mesmo? Hoje a gente vai entender na prática esse ensinamento tão importante de Jesus, que está em Mateus 22, 39. Isso mesmo. Mais do que uma frase bonita, amar o próximo como a si mesmo é um verdadeiro guia para a vida e também para os nossos relacionamentos. Mas, afinal, o que isso realmente significa? E como aplicar esse ensinamento no dia a dia? Neste conteúdo, você vai entender de forma clara e prática como viver esse mandamento. Quando Jesus fala sobre amar o próximo, ele não está se referindo apenas a sentimentos. Exatamente. Ele está falando principalmente de atitudes. Amar o próximo significa tratar as pessoas com respeito, Agir com bondade no dia a dia. ter paciência mesmo em situações difíceis, Evitar julgamentos precipitados. ou seja, é um amor que se demonstra através de ações concretas e não apenas palavras. Muita gente acredita que amar o próximo exige grandes atitudes. Mas, na verdade, esse amor começa nas pequenas ações do cotidiano. Por exemplo, ajudar alguém que está passando por dificuldades. Ouvir com atenção, sem interromper ou julgar. Ser educado mesmo quando o outro não é. Perdoar alguém que te magoou. E demonstrar empatia nas situações simples. Essas atitudes refletem o verdadeiro amor ensinado por Jesus. Agora tem uma parte desse ensinamento que é fundamental. O como a si mesmo. Isso mesmo. Significa tratar os outros com o mesmo cuidado, respeito e consideração que você deseja receber. Mas isso também envolve algo essencial, o cuidado consigo mesmo. Porque você não pode oferecer amor verdadeiro se não se respeita, se não se valoriza e se não cuida da sua vida emocional. Ou seja, o equilíbrio entre amar o próximo e cuidar de si mesmo é essencial para viver esse ensinamento de forma completa. E a Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso disso, a parábola do bom samaritano. Essa história está em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Nela, um homem ajuda outro que estava ferido, mesmo sendo de um povo diferente. E essa parábola ensina algo muito forte. Que o próximo não é apenas quem conhecemos. Que amar é ajudar, independentemente de quem seja. E que o amor verdadeiro ultrapassa barreiras. Mas por que amar o próximo é tão importante? Porque esse amor transforma não apenas as pessoas ao seu redor, mas também a sua própria vida. Quando você pratica esse ensinamento, Seus relacionamentos melhoram. você vive com mais paz. Sua fé se fortalece. Você se aproxima de Deus. Por isso, esse é um dos pilares mais importantes da vida cristã. E a melhor parte é que você não precisa esperar o momento perfeito para começar. Pequenas atitudes já fazem diferença. Seja mais paciente. Evite responder com raiva. Ajude alguém hoje. Pratique o perdão. O amor ao próximo começa nas coisas simples do dia a dia. Para fechar, O ensinamento a amar o próximo como a si mesmo vai muito além de palavras. ele é um convite para viver com mais consciência, empatia e responsabilidade. E quanto mais você pratica esse princípio, mais ele se torna parte da sua vida. e fica a reflexão. Você já demonstrou amor por alguém hoje?